Se vier, tô trabucado. Eu nunca tô sozinho. Trash Club do meu lado, bitch. Fala pra caralho, mas nunca vi tu fazendo. Se tu fala mais que faz, vai acabar se fudendo. Eu não sou Bruce Lee, mas te acerto voadora. Operação Dragão, vagabundo corromboa. Tentando ficar rico pra poder ter uma vida. Esse sistema é falha, por isso que eu faço rima. Que é pra me distrair em meio ao terremoto. Não vem falar pra mim o que eu posso ou não posso. Se eu quero eu vou e pego, não vai ter contradição. Se esse mano fala bosta, vai comer na minha mão. Porque quem tá de fora vendo a cena sendo um circo. O domador chegou e é bom desfazendo o circo. Fala pra caralho, você só faz impressão. Ninguém vai botar a cara e vem me chamar de irmão. Nunca jogou comigo, não vem me chamar de amigo. Ninguém tá vendo, mantenha só no sigilo. Mano, tô correndo mais do que o Rio. Meu mundo é roxo e o céu não é azul. Sem palco, não, otário, se vier tô trabucado. Eu nunca tô sozinho, Trash Club do meu lado, bitch. Mano, tô correndo mais do que o Rio. O meu mundo é roxo e o céu não é azul. Sem palco, não, otário, se vier tô trabucado. Eu nunca tô sozinho, Trash Club do meu lado, bitch.